Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não gosto muito de usar a aula, né, para comentar os acontecimentos da semana, mas acontece que esta semana os acontecimentos foram tantos que eles superaram a minha capacidade de comentá-los, seja nos posts do Facebook, seja nas gravações do YouTube. Então, eu vou aproveitar a aula de hoje aqui e partir, pelo menos, usar um acontecimento da semana como pretexto para dar algumas explicações a mais, que espero se enquadrem perfeitamente dentro do espírito deste curso. No começo vai parecer que não, vai parecer que é apenas um comentário jornalístico, mas no final nós vamos chegar no ponto em que interessa. Eu estou me referindo a um artigo publicado pelo Minucarta, né, na revista que leva o nome da sua família, Carta Capital, não é isso? Onde ele diz algumas coisas extraordinárias. Ele diz, em primeiro lugar, que o governo Bolsonaro vai realizar uma revolução cultural para impor a lei do mais forte. E ele utiliza como paralelo a revolução cultural chinesa. Isso é absolutamente incrível, né? Mas a revolução cultural chinesa, em primeiro lugar, não tem absolutamente nada a ver com a revolução cultural no sentido gramsciano do termo. Nem muito menos com a contra-revolução que podemos opor, e aliás, estivemos opondo à revolução cultural gramsciana, que é, vamos dizer, uma atuação exclusivamente na esfera propriamente intelectual e cultural, e não tem absolutamente nada nem a ver com a ação de governo, nem muito menos com lei do mais forte, nem muito menos com qualquer tipo de violência. Violência que foi justamente o que caracterizou a Revolução Cultural Chinesa. Não podemos esquecer que a Revolução Cultural Chinesa foi basicamente um problema interno do Partido Comunista Chinês, ou seja, uma parte do partido, uma ala do partido que estava a favor do Mao Tse-tung, disciplinando pela força as alas mais, vamos dizer, recalcitrantes ou desobedientes, tá certo? E o modo de realizar isso foi instigar a juventude, sobretudo universitária, para que atemorizasse e agredisse essas pessoas. Ora, nós vimos aqui quem usa a juventude universitária para atemorizar e agredir é exatamente a turma do Minucarta. Quer dizer, eu mesmo fui vítima disso no caso do filme O Jardim das Aflições, né? Em que esse pessoal se juntava para gritar, atemorizar, expulsar as pessoas, não deixar passar o filme. Então, isto foi realmente uma cópia em miniatura da Revolução Cultural Chinesa, muito miniatura, porque não mataram ninguém, no fim das contas, mas deram umas porradas, gritaram, intimidaram, então, fizeram a violência que estava ao alcance deles. E não houve nenhum único caso de violência praticada pelo pessoal do Bolsonaro. Ao contrário, esse pessoal botou 3 milhões de pessoas na rua, só na Avenida Paulista, e conseguiram eleger o presidente sem quebrar uma vidraça, sem quebrar um velocípede, né? Sem tocar fogo num único exemplar da Carta Capital, não é isso? Então, quer dizer que é evidente que a comparação já está totalmente invertida. E é curioso que esse sujeito, sendo como é, talvez o maior puxa-saco jornalístico de comunista que já existiu no Brasil, ele use o exemplo da China comunista como espécie de antiexemplo, a coisa mais feia. É a China, é a Revolução Cultural Chinesa. Então ele quer acusar o Bolsonaro de alguma coisa, acusa de estar fazendo a Revolução Cultural Chinesa. É o mesmo sujeito que diz que o Stalin era de direita. Isso é muito comum na história do comunismo. Sempre que os comunistas fazem um crime monstruoso que não dá mais para esconder, e durante muito tempo eles tentam esconder, negam, etc. Quando não dá mais para esconder, eles invertem e atribuem à vítima. Né? Então, hoje, essa semana mesmo, comentamos lá a Arruinaldo Azevedo culpando os cristãos dos crimes que o pessoal islâmico pratica contra eles à base de 150 mil homicídios por ano. Então vem este sem-vergonha, vagabundo desse Arruinaldo Azevedo, que é um cara que já deveria ter sido esquecido, mas que, por incrível que pareça, ainda tem emprego na mídia, né? Quando deveria estar reduzido a ser frentista de um posto de gasolina, e olhe lá, né? Invertendo as coisas de uma maneira assim ostensiva. Essa inversão, ela não é só fruto da ignorância, ela é um negócio premeditado. para chocar as pessoas e levá-las a um estado de perplexidade, que paralisa a sua inteligência. Isso chama-se estimulação contraditória, né? E isso cria voltado a criar, vamos dizer, uma paralisia cognitiva. Isso foi chamado também, esse efeito foi chamado também de snapping, tá certo? Quer dizer, você bombardeia o sujeito com informações absurdas, chega um ponto que ele não consegue mais se orientar, então ele entra no estado de passividade e aceita qualquer coisa que digam para ele. Eu não tenho a menor dúvida, eu afirmo categoricamente, a carreira inteira deste sujeito é feita disto. Ele só faz isto, é? Dá informações absurdas, inverte as coisas e as pessoas acabam se acostumando com isso. E já vou mostrar para vocês que isto não tem efeito só sobre os leitores da Carta Capital, mas é um negócio é muito mais grave. Então, uma outra característica do estilo deste homem é usar conceitos filosóficos como se fossem nome de coisas materiais facilmente reconhecíveis a olho nu. Por exemplo, ele diz que o Bolsonaro tem um projeto que nega os valores da civilização. E quais são precisamente os valores da civilização? O aborto, o gaysismo, a liberação das drogas. Esses são valores civilizacionais ou esses são, ao contrário, os instrumentos que têm sido usados para destruir valores milenares da civilização? É isso? Então, é claro que aqui há uma inversão também, mas há, sobretudo, vamos dizer, o uso de um conceito filosófico como se fosse nome de coisa. Não é isso? Então, mais adiante, bom, você vê até que ponto vai. Eu acho que é quase uma doença mental desse sujeito. Ele diz: num país material e moralmente devastado pelos efeitos do golpe de 2016, patati, patatá, patatá. Opa, vamos supor que fosse um golpe, não vamos discutir isso agora. Mas foi o golpe de 2016 que tirou R$ 1 bilhão do BNDES para distribuir para Cuba, Angola, Venezuela, etc, etc. Foi o golpe de 2016 que fez o Petrolão e o Mensalão. Foi o golpe de 2016 que provocou 70 mil homicídios por ano. Foi o golpe de 2016 que destruiu a nossa educação primária e secundária, fazendo os nossos estudantes tirarem sistematicamente os últimos lugares no teste internacional, o PISA, já vamos voltar a isso daqui a pouco. Ou seja, foi o golpe de 2016 que instilou por toda parte a propaganda de contravalores, fazendo, por exemplo, do aborto uma coisa sacrossanta, que você ser contra o aborto é um crime, é um pecado mortal, você vai para o inferno, porque né, você é um maldoso, você é contra as mulheres, você é um assassino de mulheres. Né? Tudo isso baseado naquela informação de que existem 500 mil mortes por abortos ilegais por ano. Na verdade, existem 40. Né? Eu mesmo coloquei hoje no meu site do Facebook os números atualizados por um médico que estava lá depondo no STF. Então, você vê que, ao falar de valores da civilização, como se fosse assim, o nome de uma banana, uma coisa que você olha e você reconhece, né? Já é um absurdo. Agora, por trás disso existe uma operação pior, que é inverter tudo. E inverter, vamos dizer, com ares de quem está dizendo uma coisa banal e arquisabida. Que você contestar isso seria uma prova de, como diz ele, loucura. Estamos a caminho do hospício. Ou seja, nós estamos negando aquilo que o Mino Carta afirma, prova que nós somos loucos, né? Muito bem, olha como ele fala da defesa da democracia, etc, etc. E diz: a maioria pobre não passa de magrei, incrédula e sempre amedrontada, pronto a dar o seu aval ao reinado da violência demente. Isso aqui é a maioria do povo brasileiro que votou em Bolsonaro. 55% do eleitorado. Tudo magrei. Agora, percebe que ele trocou aqui o adjetivo, ele quis dizer crédula, escreveu incrédula. Esse é um lapsus linguae, né? Que mostra que ele não sabe o que está dizendo, porque ela é incrédula, por quê? Porque não acredita em mim no carta. Ele quis dizer crédula, tem credulidade, acredita em qualquer besteira, acredita em Bolsonaro e vota no Bolsonaro. Foi isso que ele quis dizer, mas foi traído pela língua e escreveu incrédula, que nem aquela menina que estava falando, né? Os nossos valores, a nossa hipocrisia. Opa! Op, é, mesma coisa. Ele diz que ninguém é tão representativo da injustiça quanto o Sérgio Moro. Então nós sabemos, ele pôs o Lula na cadeia, isso é uma coisa que não. Veja, o Lula é um valor civilizacional. Ele é intocável. Né? Daí ele fala que o Bolsonaro vai promover uma verdadeira revolução cultural. A colocar os pobres contra os pobres. Não sei o que a Revolução Cultural tem a ver com isso, mas. Ele disse: a mais falada Revolução Cultural do século passado, promovida por Mao Tse-tung, ao cabo da longa marcha, é destinada a derramar cada vez mais sangue nas calçadas, ela assume um propósito mais largo. Muito bem. O Antônio Gramsci jamais teve em vista a prática de qualquer violência. Ao contrário, ele fez um plano para a penetração lenta, progressiva e sutil dos comunistas em todos os órgãos da administração, da mídia, da educação, etc., etc., para que, num longo processo de modificação do senso comum, as pessoas se tornassem, palavra dele, socialistas sem saber. Ou seja, não haveria propaganda comunista, haveria apenas a introdução de valores comunistas que iam modificar a conduta em todos os setores da vida humana. Bom, isso é horrível, mas não tem violência, não está mandando matar ninguém. Né? E o que que isso tem a ver com a revolução cultural do Mao Tse-tung? Absolutamente nada, porque a do Mao Tse-tung foi imposta pelo Estado na base da violência. E não foi imposta pela direita contra a esquerda. Foi imposta pelos esquerdistas mais radicais sobre os mais moderados ou recalcitrantes. Então, o uso da expressão revolução cultural, né? Num contexto onde faria sentido se referir ao Antônio Gramsci, mas ele se refere a Mao Tse-tung, mostra que o sujeito, evidentemente, confunde a palavra com a coisa. Porque a revolução cultural gramsciana, tanto a revolução cultural gramsciana quanto a contra-revolução, que você pode até me acusar de ter promovido uma contra-revolução, nenhuma das duas apelou em nenhum momento, vamos dizer, ao derramamento de sangue. Aliás, eles apelaram um pouquinho. Deram uma facada no Bolsonaro, mataram umas testemunhas de processo, etc. Umas 20 pessoas. Né? Mas, para um país de 200 milhões de habitantes, até que é uma violência moderada. E nós, evidentemente, não apelamos nenhuma vez. Então, o que é que nós temos a ver com a Revolução Cultural Chinesa? Acontece que a Revolução Cultural Chinesa adquiriu má fama. Então, você vai se aproveitar da coincidência da expressão Revolução Cultural para manchar a contra-revolução anti-gramsciana, né, com as cores da violência da Revolução Cultural Chinesa, inteiramente produzida por comunistas. Vocês estão entendendo o que é a cabeça desse sujeito? Hã? Qual é a quantidade de maconha que o sujeito precisa para chegar a pensar assim? Eu estou seguro de que, sem a universalização do vício da maconha a partir dos anos 60, ninguém aceitaria certas ideias tão idiotas como estas, ou como o sexo de livre escolha. Só o sujeito maconhado pode imaginar que, se ele se sente mulher, ele é mulher. E não só ele é mulher, como os outros têm que vê-lo como mulher, embora os olhos dele o vejam como homem. Né? Ou seja, eu estou vendo um homem, mas como ele se sente, ou diz que se sente mulher, eu tenho que tratá-lo no feminino. E ninguém me explica por que que a imaginação dele vale tão mais do que a minha percepção sensível. Então, aquela piada do Groucho Marx vira realidade. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu olho o cidadão, está lá o Schwarzenegger, bota lá um sutiã, que nem o do Arruinaldo, uma peruca, e eu tenho que chamar de senhora ou senhorita. Ou seja, eu tenho que negar o que eu estou vendo. Ou seja, a realidade da minha percepção sensível não vale nada. O que vale é a imaginação do outro. Se isso não é uma imposição brutal, eu não sei o que é. Ou seja, eu não tenho direito de ver com meus próprios olhos. Eu tenho que ver de acordo com a vontade do outro. Pelo menos a vontade que ele alega. Porque eu não acredito que esses caras se sintam mulher. Veja. Se o sujeito se sentisse mulher, ele não precisaria se vestir como mulher. Eu pego aqui as mulheres que eu conheço, visto elas de cowboy. Elas deixam de se sentir mulher por causa disso? Não. Então, por que que você não pode sair de terno e gravata e dizer eu me sinto mulher? Porque se é uma questão de sentir, a sua aparência externa não tem nada a ver com a história. Então, é mentira que o sujeito se sente mulher. Ele apenas gostaria de ser. Que é uma coisa completamente diferente do sentir-se. Né? Então, quando você diz eu me sinto mulher, você está mentindo, moleque. Né? Você gostaria de ser. Por quê? Porque você, no sexo masculino, foi um fracasso. E você viu as mulheres tendo algum sucesso, ficou com inveja delas, falou, também quero ser. Aconteceu isso apenas, né? Eu acho que todo homem um dia sentiu isso, falou, pô, só as mulheres têm chance nessa porcaria, né? Todo mundo paparica elas, protege, nós aqui só nos ferramos, porra, né? Então, eu, quando era adolescente, eu tinha inveja dos gayzinhos, porque eles todo mundo protegia. E eu sempre estava sozinho, tinha que me ferrar sozinho e aguentar o tranco. Né? E ninguém ligava, né? Se eu estava passando bem ou mal. Eu falei, pô, um dia eu quero ser que nem esses caras para todo mundo me carregar no colo, porque eu aqui, todo mundo me deixa sozinho, né? Se tem 10 batendo em mim, eu tenho que me virar sozinho contra os 10. Mas o gayzinho lá, alguém olhou feio para ele, todo mundo já corta para proteger. O que que eles têm que eu não tenho, porra, né? Bom, depois passou essa ideia. Então, poderia ter tido inveja da mulher também, mas isso não me tornaria mulher e não me faria sentir mulher, é o contrário. Um negócio que você imagina não é algo que você sente. Né? Ou seja, confundir imaginação com sentimento é uma coisa que só um maconhado pode fazer. Porque o maconhado, as imagens que passam na frente dele, ele sente como suas realidades naquele momento. Não é isso? Então, a maconha, ela desconecta o fluxo verbal das percepções sensíveis. Então, o fluxo verbal adquire uma persuasividade por si mesmo. Ou que seja, transforma você num histérico. Você começa a acreditar dando o que você está vendo, mas não o que você está dizendo. E a partir da hora que você disse, eu me sinto mulher, bom, aí você passa a sentir mesmo, por um mecanismo de auto-hipnose. Mas sente só naquele momento. Agora, imagina assim, você pega o sujeito, o traveco mais feminino da história, da paróquia, né? Que você olha, você jura que ele é, sei lá, né? A Kim Basinger, né? Bom, eu quero ver o que que ele pensa quando às 3 horas da manhã ele está lá na festa, daí ele vai no banheiro e vê o bigode nascendo. É horrível, né? Mas isso acontece. Infelizmente acontece, né? Ou seja, a transformação dele em mulher falhou. Daí ele vai lá e opera, corta o peru, abre lá um buraco, etc, etc, etc. E isso é a prova de que ele não é mulher, porque nenhuma mulher teve que fazer isso. Jamais. Então, quanto mais ele fizer, mais ele vai duvidar intimamente de que seja uma mulher. E isso é uma tragédia, não tem fim isso aí, né? Então, é por isso que existe um grande número de suicídios entre essa pessoa, porque é um negócio que é um fracasso por natureza, um fracasso inevitável. Não tenho nada com eles, eu gostaria de ajudá-lo, gostaria de persuadir o cara, mas eu não consigo, não vou conseguir persuadir. Não vou conseguir tirar o drama dele. Né? Então, tudo isso são ideias que entraram no mundo através da maconha a partir dos anos 60. E é curioso que não houve ainda nenhum estudo sobre isso aí. Quer dizer, a maconha como geradora de teorias, de ideias e de convicções. Eu não conheço um sujeito que tenha essas ideias que não tenha sido viciado em maconha algum dia na vida. Não precisa ser agora, mas algum dia ele se intoxicou disso várias vezes e começou a pensar assim, e aceita essas coisas. Então, a história do Groucho Marx, afinal, você acredita em mim nos seus próprios olhos? É isso. descreve exatamente a situação do maconhado que começa a acreditar em Mino Carta. Ou o próprio Mino Carta, se é que ele não é um maconhado, se não é hoje, pode ter sido 20 ou 30 anos atrás, mas os efeitos estão lá. É um raciocínio de maconhado, sem a menor sombra de dúvida. É a revolução que prega a lei do mais forte, é o sabor do ódio desmotivado. Isso é importante. O entreguismo amplo, geral e irrestrito. Entreguismo por quê? Porque o Bolsonaro quer melhores relações com os Estados Unidos. E isso é entreguismo. Então, nós devemos ter relações apenas com os países islâmicos, com as ditaduras comunistas, que nos tomam dinheiro, todo o dinheiro, né? E com a China. Ou seja, nós devemos ter boas relações com a China em vez de imitar o exemplo chinês, que só busca boas relações com os Estados Unidos. Porque todo o poderio econômico e militar da China foi feito por investimento americano. Agora, nós temos que ser mais chineses do que os chineses. Não é isso? Agora, você lembra a Reinaldo Azevedo comentando: se nós nos aproximarmos dos Estados Unidos, vai ser um desastre, porque no ano passado a China nos deu um déficit, um superávit comercial de 20 bilhões. Ah, maravilha, 20 bilhões. E quanto nós demos para os países amiguinhos da China? 1 trilhão. Então você ganha 20 bilhões e gasta 1 trilhão. E isso é vantagem. Agora, quanto nós vamos precisar dar para os Estados Unidos? Absolutamente nada. Eles vão tirar o que for acertado no contrato, a parcela de lucro que é dele e tem a parcela que é nossa. Então, depende da negociação que seja feita. Agora, por que que há entreguismo em buscar os 267 bilhões de dólares que o Trump disse ter em reserva para investir no Brasil e não é entreguismo dar 1 bilhão para os parceiros da China? Isso é realmente entreguismo, né? Direto e explícito. Quer dizer, o entreguismo amplo, geral e restritor. Bom, as negociações com os Estados Unidos nem começaram ainda, e até o momento ninguém ofereceu nada para os Estados Unidos, só os Estados Unidos ofereceram 267 bilhões. Então, isso significa que a palavra entreguismo é usada não para designar um fenômeno real que esteja acontecendo, né? Mas um símbolo de coisa maligna dos anos 60. No tempo em que a esquerda era, pelo menos fingia ser nacionalista, porque era anti-americana, usava-se a palavra entreguismo. Hoje a esquerda não tem mais nada disso. Aliás, a esquerda brasileira é todinha baseada em modelos americanos. 100%. Todo o programa da esquerda é americano. Vem do Partido Democrata Americano, da esquerda americana, mas o sujeito usa a palavra entreguismo. Pô, ele é um homem muito velho, tem 85 anos, né? Então, ele usa ainda o entreguismo no sentido dos anos 60 para dizer que está acontecendo agora. Ele está realmente gaga e louco, pô. E por que que prestam atenção, né, nesse cérebro em decomposição, né? Agora aqui, olha o que me escreve. A repressão na mira do fuzil. Eu digo, peraí, peraí, peraí. Você quer dizer que a repressão vai usar o fuzil, mas você escreve ao contrário. Hã? Nós estamos com o fuzil na mira da repressão para matar os repressores. Ele quer dizer uma coisa e diz a outra. Até, obviamente, gagá. Você percebe que todo o estilo dele é assim. É palavras imantadas de valor positivo ou negativo, que não tem absolutamente nada a ver com o significado objetivo das palavras. Mas só as palavras isoladas, a hora que ele tenta montar frases, dá nisto. Então, ele é como, né, o Miro Fernandes diz, o do Antônio Weiss. Ele conhece todas as palavras da língua portuguesa, ele só não sabe juntá-las. Então, o Mino Carta está assim, gente. Ele, segundo o pensador do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, FHC é comunista e não vai faltar quem acredite. Eu digo, sim, é comunista, sim, mas acontece que você não sabe o que quer dizer comunista. Você é um bocó de mola, tá certo? Que acredita ou finge acreditar que comunista é uma questão de foro íntimo. a questão de crença e de fé, né? Então, por isso mesmo, você distinguiria, né, os comunistas sinceros, verdadeiros e os aproveitadores. Mas acontece que, do ponto de vista marxista, essa distinção não faz o menor sentido. Essa distinção só existe para a classe média reacionária, né? Porque ela divide as coisas assim. Existe a fé, né, e existe o oportunismo. Né? Então, assim como ela acredita que existe aqui, por exemplo, existe política, ali existe religião, as duas coisas não podem se misturar. Né? O que é uma coisa que contradiz o marxismo na base. Né? Para Karl Marx ou para Antonio Gramsci, né, é evidente que a política tem uma dimensão ontológica que abrange a totalidade da vida social, inclusive a religião, a moda, a indumentária, a alimentação, etc, etc, etc. O que é um conceito muito mais aceitável cientificamente do que esse formalismo pequeno burguês que acha assim, não pode misturar religião com política. Eu digo, olha, você não conhece a história da igreja. A história da igreja foi a mistura disso por 2000 anos. Né? E não é só da igreja católica. O que foi a reforma protestante? Né? A reforma protestante começa com um discurso religioso, no dia seguinte está fazendo política, impondo a sua política pelas armas. Né? E isso é normal que aconteça. Então, ele está usando um estereótipo pequeno burguês dentro do contexto de uma pregação comunista, o que é muito comum. Então, dizer que o FHC é comunista é um absurdo, por quê? Isso quer dizer que ele me atribui a ideia de que eu acredito que o FHC, na sua mente e no seu coração, é comunista. E daí ele diz, é um absurdo. Eu digo, é um absurdo mesmo, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque eu já expliquei 1000 vezes que ser comunista só é matéria de fé na cabeça do pequeno burguês que não sabe nada de comunismo. Objetivamente falando, ser comunista é você estar numa rede de compromissos com o comunismo e trabalhar para ela. A sua fé pouco interessa. Né? Até dei o exemplo outro dia mesmo, eu lembrando do general cubano, que era o chefe da polícia secreta cubana, ele matou tanto cubano que o apelido dele era Charco de Sangre. E ele tinha o maior desprezo pelo marxismo-leninismo. Ele dizia, tudo isso é uma bobajada. O que interessa é matar os caras. Mas, que, aliás, isso foi caricaturado pelo Rowan Atkinson, né? Naquele vídeo The Marxists, em que estão os caras lá, eles tentam ler o Capital, quando chega ali na quinta linha, eles não estão entendendo mais, vamos parar com essa porcaria, vamos sair e matar alguém. O general Charco de Sangre, era isso, é? Então, ele deixava de ser comunista por causa disso, porque ele não tinha crença no comunismo. E o não, o sujeito que mais trabalhou pelo comunismo em Cuba, mais até do que o Fidel Castro. Então, o comunismo não é uma religião. O comunismo é um movimento, é um esquema de poder enormemente complexo. É isso. Onde, frequentemente, o sujeito que está mais convicto é apenas um militantezinho de 15ª categoria. E o cara que está lá em cima, ele entende o que existe de palhaçada e de farsa e tudo isso. E por isso mesmo ele consegue mandar. Então, se você acha, por exemplo, que o Fidel Castro é comunista no sentido da crença íntima, você está absolutamente louco. Nem ele, nem o Che Guevara jamais acreditaram nessa porcaria. É? Assim, eles estão dentro do esquema e eles o usam. Dão a vida ao esquema, não à crença. Porque é uma coisa muito simples. Cretinos como Marco Antônio Villa acreditam que o comunismo é a estatização ou socialização dos meios de produção. O comunismo não é isso, meu filho. O comunismo diz que será isso no futuro. Um futuro que jamais chega, por definição. Né? Então, mesmo porque o próprio Karl Marx explicou que a socialização dos meios de produção é um processo lento que pode se estender por séculos e que deve ser feito através do quê? Do imposto de renda progressivo. Não é chegar nas fábricas, e daí todos os seus meios de produção. Não é isto, meu Deus do céu. Não é tomar as propriedades à força. Quem tomou? Veja, Hitler tomou mais propriedades à força do que os comunistas. Então, o sistema comunista é muito mais sutil e demorado. Então, o problema real que o comunista tem na mão não é o da socialização dos meios de produção, e sim a do acesso ao poder, conquista e manutenção do poder. E a socialização dos meios de produção? Bom, quando nós estivermos no poder, controlando a sociedade toda, daí nós vamos pensar como vamos socializar os meios de produção. Só que este dia nunca chegou. E, na verdade, nunca vai chegar. É impossível chegar. O Fomiza já demonstrou que é impossível chegar. Eu não vou repetir aqui a prova, já mencionei várias vezes. Então, o comunismo não tem absolutamente nada a ver com socialização dos meios de produção, né? Exceto como um objetivo alegado, um pretexto para arregimentar as pessoas, discipliná-las e botá-las a trabalhar por um partido, por um movimento ou por um chefe. Agora, pessoas que só sabem raciocinar verbalmente, só com termos que eles leram no dicionário e que não são capazes de conectar com os dados da realidade, ou seja, os maconheiros, né, caem nessa conversa idiota. Agora, você pensa assim, quando ele diz aqui, ele diz, bom, então, aqui estamos indo para a loucura, para a irracionalidade, etc. Ele está apelando ao conceito da razão. Ora, a razão é uma coisa, como uma banana, uma laranja, que você olha e você já sabe o que é? Não. Hã? A razão é uma atitude cognitiva humana que se define por um conjunto, uma articulação de operações enormemente complicada. Quais são os traços que definem a razão? Bom, o primeiro traço mais facilmente reconhecível é a lógica, ou seja, a coerência interna do discurso. Tal como exemplificado muitas vezes nos diálogos com Sócrates. Ou seja, você coloca certas premissas que são aceitas por todos os debatedores e tudo o que você afirma depois tem que estar coerente com essa premissa inicial. Se falhar a coerência, o seu argumento foi para o brejo. Isso define a razão de jeito nenhum. Né? Porque não basta um discurso ser internamente coerente para ele ser racional. Ele tem que ser externamente coerente, ou seja, coerente com os dados a respeito das realidades dos quais ele está falando. Se eu fizer assim, todo talks é girls e todo girls é girls. Portanto, talks é girls. Está correto logicamente, não está? Se todo A é B e todo B é C, portanto, A é igual a C. Só que isso aí é apenas a coerência lógica, não tem nada a ver com a razão. A razão exige muito mais do que isto. Essa é a parte da razão que pode ser programada no computador. Agora, você dizer que o computador tem o uso da razão, você está doido? Ora, quando diz, bom, então nós temos, nosso discurso, além de ser coerente internamente, o que é uma coisa que até um computador faz, e até um macaco faz, e até um gato faz, ele precisa ter algo mais. Ele precisa ter uma coerência com os dados da experiência. Ora, como que eu capto os dados da experiência? É fácil responder, pelos cinco sentidos. Né? Então, como é que eu vou captar pelos cinco sentidos as operações da razão que fulano ou fulano praticou? Isso não é acessível aos cinco sentidos. Né? Então, eu preciso usar a imaginação para produzir um análogo daquilo que me parece que o sujeito pensa. E daí eu encaixo isso dentro do meu discurso e se a minha imaginação estiver de acordo com os sinais externos que o sujeito emitiu, é isso? E estiver de acordo com o restante, com a forma lógica do discurso, então eu digo, bom, então aqui temos uma apreensão racional do negócio. Agora, é possível você obter um conceito da razão por percepção sensível? Claro que não. Então, você nunca pode dizer que um raciocínio é racional, que um argumento é racional ou irracional, sem você ter a consciência dos procedimentos racionais ou irracionais usados para produzi-lo. Caso contrário, você está usando a palavra razão como um fetiche para impressionar o eleitorado. E nesse mesmo ato você está provando que você não tem a menor ideia do que é a razão. Então, isso aqui é charlatanismo explícito, do começo até o fim. Agora, como charlatão, nunca é charlatão só teórico, nós não podemos esquecer que o seu Menocarta, posa como um grande jornalista. Mas ele vive do seu trabalho de jornalista? Não, porque a revista dele não vende. Ele já presidiu inúmeros fracassos jornalísticos retumbantes, como o jornal que chama Jornal da República, né? Ou o Jornal da Tarde, que deu prejuízo durante 10 anos até ele sair, só quando outro sujeito assumiu que melhorou o negócio. Ou a própria revista Veja, que foi assim. Né? Então, ele não é capaz de fazer um jornal, uma revista que tenha público. Então, o que, que ele faz? Ele recorre ao governo, para que o governo compre a sua produção e a distribua. A revista Carta vive um treco chamado Carta Educação, que é toda a tiragem de milhões de exemplares. É comprada pelo governo para distribuir a todos os professores da rede pública do Brasil. Para quê? Para fazer a cabeça deles no comunismo. E só para isto. Vocês querem ver uns exemplos? Quer ver algumas matérias que saem na Carta Educação? Aqui, ó. Cuba, o que é a revolução hoje? Escrito por um tal de Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Qual é o assunto da matéria? O socialismo cubano considerar resistir incólume à penetração do capital estrangeiro? Isso é grande preocupação. Não salvar os cubanos que estão morrendo de fome e que o capital estrangeiro vai salvar. Mas salvar o socialismo cubano que pode ser dissolvido pela entrada do capital estrangeiro. Esta é a grande preocupação da revista Carta Educação, e ela passa isso a milhões de professores. Outro aqui, vamos ver. Peguei assim uns exemplos, a esmo. Olha aqui, o parentesco desastroso para a educação. Ele diz que o Paulo Guedes, ministro da Economia, é parente da Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Por que, que isso seria desastroso para a educação? Existe um estado mais desastroso na educação do que aquele que o Brasil já atingiu, graças a coisas como Carta Educação? Que são 50% de analfabetos funcionais despejados por ano na rua, no mercado, pelas universidades, e os nossos estudantes secundários tirando os últimos lugares nos testes ano após ano? Não pode melhorar, e não pode piorar. A não ser naquele maravilhoso ministro da FHC, que quando viu que os alunos tinham tirado o último lugar, disse que poderia ser pior. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso. Talvez poderiam ter matado os alunos. Né? Então, por que, que esse parentesco é desastroso para a educação? Essa senhora ocupa algum cargo no governo? Essa prima dele? Não. O cara é ministro da Economia e a mulher é presidente de uma entidade que luta lá pela universidade privada. Ele quer eliminar a universidade privada? Depois que nós sabemos que qualquer aluno da rede pública custa 3 vezes mais do que a mensalidade de qualquer escola privada. Quer dizer, a escola privada é um desastre em si mesmo? Claro que não. É uma pena que as escolas públicas e as próprias e a maioria das escolas privadas não consigam seguir o nível das melhores escolas privadas. É uma pena. Mas isso não torna a escola privada, por si mesmo, um desastre. E, além disso, como todos os crimes do Bolsonaro, este é um crime futuro e hipotético, que é apresentado como se fosse uma coisa real e comprovada historicamente. Né? Quer dizer, o Bolsonaro vai fazer isso assim, assim, como é que você sabe, pô? Agora, o que eu achei mais lindo... depois daqui, isso aqui, a democracia e os direitos à cidadania ameaçados. Eu já expliquei que o uso da palavra democracia no Brasil é um assinte. Porque a democracia, que eu saiba, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é isso? É o governo onde o povo é o poder soberano, como está na Constituição. Agora, estar na Constituição quer dizer que a Constituição é obedecida? Então, é a mesma coisa que dizer, olha, não há homicídios no Brasil porque o homicídio é proibido pelo Código Penal. Então, a Constituição diz que o Brasil deve ser uma democracia, ou tem de ser uma democracia, mas ele não é. Por quê? A opinião majoritária da população, que é cristã e conservadora, está excluída da representação política, da mídia, das universidades e da própria vida social há meio século. Então, existe a democracia para aquele grupo, tipo petista, PSDBista, que voltou do exílio nos anos 80 e tomou o país para si. Para eles existe democracia, eles discutem democraticamente, mas o que é isso? É o centralismo democrático de Lenin. Quer dizer, a democracia para nós, né? E chicote no lombo dos outros. É exatamente o que tem sido. Qualquer sujeito que esteja defendendo a democracia brasileira é um vigarista. Porque o primeiro sinal de prática da democracia foi quando o povo se rebelou contra esse establishment dominante, saiu às ruas e elegeu quem ele queria. Antes não dava, porque os partidos não aceitavam. Então veio um sujeito sem partido, criou um partideco e venceu as eleições. Alguém entre esses amantes da democracia aceita o resultado? Não, eles não aceitam. Então, é o caso de... Desculpa, mas democracia é o caralho. Então, são todos hipócritas, como este vagabundo desse Mino Carter. Que quer dizer o seguinte, o Olavo está promovendo a Revolução Cultural para derramar o sangue nas ruas, etc, etc. Você está me atribuindo crimes. Né? Eu não vou nem processar você, porque quando sair a sentença, você vai estar morto. Você está com 85 anos, gagá, com o cérebro podre. Né? E eu acho que você nem merece ser processado. Você não merece nenhum chute no cu, porque você deve ter hemorroida. Né? E o chute no cu pode te matar. E eu não quero ser assassino. Né? Você não merece nem isso, Mino Carter. Então, é isso. Estou fazendo isso aqui só para documentar. Agora, a coisa mais bonita da revista Carta Educação, a coisa mais linda. Vendo que, ano após ano, durante duas décadas, os nossos estudantes tiram os últimos lugares nos testes internacionais, no PISA, o que que essa revista, que faz a cabeça de todo o professorado e que, portanto, dirige intelectualmente a educação nacional, fez para resolver o problema? Marcou um congresso para discutir se o resultado do PISA é confiável. Não é lindo isso aqui? O mundo inteiro acredita no PISA e toma como padrão de aferição. Mas no Brasil, não. Como nós tiramos o último lugar, então nós estamos mais habilitados a julgar o teste do que os aplicadores do teste. Viu? Gente, né? Mandar um sujeito desse tomar no cu pressupõe que ele tem um cu. O que chega a ser duvidoso. Tá bem? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, então vamos lá. Aqui, Nicolas Carvalho pergunta, por favor, me dê um conselho sobre como superar mágoa, raiva e perplexidade dentro dos esquerdistas. Né? Quanto mais estudo, mais fico chocado com eles. Bom, você precisa ter duas condições. A primeira é realmente você estar seguro da sua superioridade intelectual, o que só é possível se a superioridade intelectual existir de fato. Isso leva um tempo, então você perderia, vamos dizer, o medo dos caras. E a segunda coisa é você adquirir uma autonomia emocional e afetiva. Você não precisar que eles gostem de você ou que eles aprovem. Eu, para mim, a técnica que eu uso é o seguinte, eu escolho as pessoas que eu quero que gostem de mim e as outras eu estou um pouco me lixando. Eu acho até que tem mais pessoas que gostam de mim do que eu mereço, eu já passei há muito tempo, tem tanta gente que gosta de mim. Então, os outros não precisam gostar de maneira nenhuma. Agora, se há uma expectativa de aceitação social, né, ou até de afeição, você está lascado. Você não pode precisar de jeito nenhum. Você tem que agir como o psiquiatra no hospício. Eu vi um brilhante psiquiatra brasileiro, Dr. Juarez Strachman, trabalhar. Assim, ele tratando com os louquinhos dele era o ser mais antipático do mundo. Ele queria curar os caras, e os caras de fato curavam, tá entendendo? Ele não tentava ganhar a afeição deles, ele não precisava da afeição. Né? Então, hoje em dia, o pessoal dá muita importância a isso, né? A ser gostado, é a carência afetiva do brasileiro. Supra a sua carência afetiva apegando-se às pessoas que você verdadeiramente gosta e desprezando os outros, porra. Não há outro jeito de fazer isso. Porque se, Se é aprovado, gostado por todo mundo, mas nem Jesus Cristo conseguiu, por que você vai conseguir? Não é isso? Vamos lá. O Brian dos Santos pergunta: estabeleci para mim mesmo o propósito de até os 30 anos, tenho 24, me dedicar quase que exclusivamente ao estudo da literatura, da história, da língua portuguesa e de outras línguas estrangeiras. Apenas mais tarde penso em estudar filosofia. É a melhor coisa que você faz, Brian. O sujeito que não tem uma sensibilidade linguística altamente desenvolvida, sabe quando ele vai entender um livro de filosofia? Nunca na porca vida dele. Nunca. Né? Porque você lê um livro de filosofia, não é como você lê um livro de mecânica de automóveis ou de eletricidade, onde cada pecinha tem um nome específico e você reconhece a pecinha, né? Isso aqui é um transistor, isso é um não sei o quê, papapá. Não é assim. Né? Em filosofia, a definição de cada palavra é uma discussão inteira, que às vezes nunca termina. Então, você, para entender cada palavra, você precisa ter toda aquela discussão viva na sua mente. E isso só é possível com um tremendo domínio da linguagem. Também você não pode esquecer que os próprios filósofos aprenderam a escrever, não com outros filósofos, mas aprenderam com os poetas, com os romancistas, etc., etc. Então, o aporte literário na obra de todos os filósofos, sem exceção, inclusive os mais técnicos, é muito grande. Né? Se você vê, por exemplo, se você lê Edmund Husserl era de formação, ele era um matemático. Né? Então, ele fazia as demonstrações dele com muita precisão, muito cuidado, etc., etc. Mas, quando por baixo dessa estrutura matemática, você tem uma riqueza de semântica enorme. E sem isso você não vai entender. Agora, o preconceito em favor das chamadas ciências duras cria o quê? Cabeças duras. Era o caso daquele coitado rapaz do Cumel, Júlio, não lemos. Ele era absolutamente incapaz de entender qualquer coisa que não fosse um raciocínio matemático. Ele, bom, o raciocínio matemático é muito bom, mas ele só serve para o quê? Assuntos matemáticos. Nesse, então, por exemplo, você não pode pular a lógica clássica e ir direto para a lógica simbólica. Não dá para fazer isso. E a lógica clássica, não esqueça que o inventor da lógica clássica, que foi Aristóteles, ele, antes de chegar na lógica, ele pôs o livro sobre a interpretação, que é um livro praticamente sobre a arte da leitura, né? Colocou o livro da retórica, o livro da poética, o livro da retórica e o livro da dialética. E daí ele chega à demonstração lógico-matemática. Mas sem esse começo literário, você não entende A do que ele está falando. Porque você está subindo na escala da formalização. Acontece que, quanto mais formalizado é um raciocínio, menos conteúdo real ele tem. Porque você, se está usando um raciocínio formalizado, você só pode usar as palavras num sentido já previamente definido. Agora, dá uma olhada em volta, né? Veja os objetos que tem na sua sala, veja quantos desses objetos você sabe definir. Você não sabe, a definição de cada um é um problema. Não é isso? Então você tem que partir de uma linguagem que, em vez dela lidar com conceitos já formalizados, ela realiza todo o processo da formalização, que vai desde a percepção sensível, passando pela imaginação, passando pela elaboração retórico-dialética, até chegar no formalismo. Se você não sabe fazer toda essa operação, é muito simples, você não sabe ler. Né? E se você treinar lógica, matemática, depois disso, você vai ficar burro de uma maneira absolutamente irremediável. Não tem conserto isso. Isso é a pior tragédia que pode acontecer para uma pessoa. É melhor não ler nada, é melhor ficar burro. Igual eu só leio aqui Tio Patinhas e Almanac da Mônica. Né? Cuidado, tá? No Almanac da Mônica tem alguma propaganda ideológica. Então, vamos lá. Nestor Emílio Lursen Jr. O curso Política e Cultura no Brasil pode auxiliar os alunos no estudo e combate à manipulação comportamental nas escolas e universidades? Bom, eu acho que ele é útil para isto, mas uma utilidade muito pouca, muito remota, porque o curso não diz respeito, vamos dizer, à atividade militante. Ensinar como se combate essas coisas... Olha, eu, durante quase 10 anos eu ofereci um curso de formação de líderes e militantes políticos. Eu só digo o seguinte: eu vou dou esse curso de graça, mas alguém tem que pagar a vinda dos alunos e a estadia deles aqui, porque eu não posso dar aula para 10, 20 caras, ainda pagar o hotel deles e pagar a comida deles, eu não vou aguentar. Então alguém tem que subsidiá-los. Nunca apareceu, né? Tem um monte de caras, nós precisamos difundir as ideias liberais, etc, etc. Tudo papo furado, né? Se eu formasse 10 caras aqui, 10 líderes, assim mesmo, a gente já tinha acabado com esses comunistas na universidade há muito tempo, mas há muito tempo. Então, mas este é um outro assunto que eu nunca lecionei, nunca vou lecionar por internet. Isso tem que ser em pessoa, tá certo? E de uma maneira muito discreta, porque senão você vai estar entregando todos os truques para o inimigo, não deve é besteira. Eles já vão saber o que nós vamos fazer. Então, olha, em todo esse negócio, um elemento essencial é a surpresa. É você nunca fazer o que os caras esperam que você faça. E a nossa direita, com frequência, faz exatamente o que os caras esperam que ela faça. Então se dão mal, evidentemente. Não é isso? É, blá, blá. Aqui, Érico Azeite. Professor, sou muito jovem e estou tendo uma apreensão muito pobre do COF. Alguma recomendação do senhor a mim e a quem mais venha? E tem que responder que nem o Nelson Rodrigues, envelheça. Ou seja, você volta a este curso muitas vezes, porque a apreensão no conteúdo intelectual depende da sua capacidade de processar junto com o conteúdo verbal aprendido a experiência humana a que ele se refere. E experiência humana não vem quando você chama, ela só vem com o tempo. Verdade é filho do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Não tenha pressa de entender nada. Você pensa assim: olha, eu vou dormir hoje sem ter entendido nada daquele negócio assim, assim. Eu digo, e daí o mundo vai acabar por causa disso? O mundo está esperando, né, o meu parecer a respeito. Se eu não explicar tudo para o mundo vai acabar. Não, o mundo está pouco se lixando, vai continuar do mesmo jeito. Então, dê graça a Deus, oh Deus, que bom que o problema é seu e não o meu. Então, vai devagar, não se afobe. Aqui, Andréa de Faria pergunta: tenho feito estudos de educação clássica e gostaria de sugestões de leitura. Gostei, nós que já tem Trivium clássico, da irmã Miriam, Quadrivium de Magistro, como ler livros, etc, etc. Eu sugiro, evidentemente, uma leitura integral da história da literatura do Otto Maria Carpon. Você faz o que eu fiz quando eu tinha 18, 19 anos. Você vai lendo aquilo, que é muito bem escrito, é muito gostoso aqui, né? E você vai anotando todos os autores aos quais ele dá mais importância, né? Se ele dedicou mais de uma página àquele autor, o autor é certamente importante. E você coloca lá o nome do autor e a época, a data de nascimento do cara, para um dia você ler os livros do sujeito. Eu fiz isso quando tinha 18 anos, até hoje estou lendo os livros dessa lista. Nunca acabou. E você vai vendo ali, vamos dizer, a multidão de lados e de perspectivas que existem na literatura. Que é assim, a experiência humana de pessoas altamente diversificadas, altamente sensíveis, altamente perceptivas, que conseguiram apreender uma parte da experiência e expressá-la de modo em palavras insubstituíveis, que não há outra maneira de, né? Por exemplo, se você pega lê o livro Knut Hamsun, Fome, é um livro de memória escrito sobre a juventude dele, quando ele estava sem emprego, não tinha o que comer, né? Eu digo, a experiência da humilhação que o sujeito passou, né? Ninguém conseguiu retratar isso desse jeito. Então, claro, fome todo mundo pode ter, né? Então, você compara assim o Lula chorando: ai, minha infância pobre de menino do Nordeste, com o livro do Knut Hamsun. A fome é a mesma, entendeu? Mas a do Lula você ri e a do Hamsun você chora. Embora, sob outros aspectos, o Hamsun não prestasse absolutamente, era um cara meio nazista, etc. Mas na descrição da fome foi insuperável, né? Então, eu sugiro o Otto Maria Carpon inteiro e um livro do Gilbert Hyatt, H-I-G-H-E-T, Gilbert Hayek, chama The Classical Tradition. É sobre a presença do legado greco-romano na literatura moderna. Então, quantos temas da literatura greco-romana reaparecem na literatura do ocidental de 20 séculos. É um livro de uma riqueza extraordinária, e o que você vê ali é a atualidade desses temas, da mitologia grega, do teatro grego, do direito romano, está tudo presente na nossa vida. Então, estudos clássicos é isso. Né? Estudos clássicos não é você se interessar por o que se passou lá, mas tudo aquilo que de lá se transmitiu até aqui e está vivo ainda hoje. Né? Aqui, Edgar Gurgel do Amaral Arduino. O plano chamado Global Compact for Migration da ONU quer, ao que parece, tornar a migração um direito universal, do mesmo nível dos direitos humanos. Bom, você sabe que o truque desse pessoal, qualquer novidade que eles inventam, eles impõem como se fosse um direito universal, uma cláusula pétrea, que tem a mesma validade universal, né, dos 10 mandamentos, da álgebra elementar, a lei da gravidade, etc, etc, e quem está contra é louco. Eles fazem isso mesmo. E fazem isso com tanto mais intenso, quanto mais absurda é a coisa que eles estão proclamando. Então, ao fazer isso, eles destroem o que é a razão humana, evidentemente. E fazem todo mundo raciocinar como maconheiro. Porque você quer migração? Eu digo, bom, peraí, existem dezenas de países islâmicos. Porque se você quer migrar, por que você não migra para um país islâmico quando a cultura já é favorável a você? Por que você quer ir para um lugar onde você não vai entender nada do que os caras estão falando? Você não fala a língua, você não entende a cultura. Por que você quer? Em vez, olha, você vai na Arábia Saudita, tem dinheiro para caramba, vai para o Irã. Né? Para que vir para cá? Se nós somos o grande Satã, por que você quer morar no ventre do grande Satã? Em vez de morar com os seus irmãozinhos lá. Isso é a primeira coisa. Então, eu acho que o direito dos três sair do mundo islâmico e vir para o Ocidente é nenhum. Porque nós não temos o direito de entrar lá. Você tem o direito de entrar na Arábia Saudita e montar uma igreja protestante, uma igreja católica? Não, você não tem. Você tem o direito de pegar o catolicismo, o protestantismo na rua, no Irã? Não tem. Eu acho que esse pessoal imigrante deve ter aqui os direitos que eles têm no seu país de origem. E nada mais. Isso é injusto? Isso é nazismo? Hã? Se isso é nazismo, então eu pergunto, o que seria a democracia? O que seria a igualdade, a tolerância? É isso? Quer dizer, a não ser que o sujeito saia de lá provando que ele é um perseguido político. Mas se ele é um perseguido político, ele virá no Ocidente para combater em favor do Ocidente contra os tiranos islâmicos. Né? Que é exatamente o contrário do que eles fazem. O sujeito entra aqui querendo combater o Ocidente e vai dizer que ele é um perseguido político no mundo islâmico. Ora, estão gozando da nossa cara. A ONU só serve isso para gozar da nossa cara. Nós temos que sair da ONU correndo. William pergunta: o Brasil está numa situação calamitosa há muito tempo e esses agentes disseminadores de ideias perversas possuem alta projeção mediática. Promover a liberação da maconha é entregar o alvará aos narcotraficantes, correto? Sim, mas a coisa é pior ainda, porque quem começou a repressão da maconha foi a esquerda. Essa semana eu estava lendo um depoimento de um médico inglês. Ele disse, olha, na Inglaterra, até os anos, acho que 50, 60, uma coisa assim, maconha era liberada e os médicos estavam autorizados a receitar maconha em doses controláveis para manejar o viciado, e o número de viciados era pequeniníssimo. Daí, a pessoa da esquerda lutou para ter o controle estatal da maconha. A hora que começou o controle estatal da maconha, veio o quê? O contrabando chinês maciço. Daí fizeram dinheiro, infectaram o Ocidente inteiro com maconha. Veja, antigamente, os brasileiros sabiam disso porque a nossa mídia noticiava. Se você procurar nos arquivos do Estadão, há uma série de artigos de um articulista excelente, um analista político chamado Nicolas Boer, é um húngaro, imigrante. Tem uma série de artigos dele sobre o uso estratégico das drogas pelo governo chinês. Quer dizer, drogar o Ocidente, estupidificar todo mundo. E conseguiram. Só que eu já expliquei que a inteligência, ao contrário da saúde e do dinheiro, é uma coisa: quanto mais você perde, menos você dá pela falta. O sujeito não percebe que ele é idiota, por quê? Porque ele é idiota. Pô. O homem inteligente, quando ele idiotiza um pouquinho, já fica alarmado. Pô, ontem eu entendia isso, por que eu não estou entendendo agora? O sujeito que nunca entendeu coisa nenhuma não entende isso também. Então, nós não podemos discutir isso em termos de valores. Então, para uns, a proibição é um valor, para o outro, a liberação é um valor. Então, transformar numa tomada de posição ética essa questão, quando na verdade existe uma dialética aí. O pessoal comunista, num dia eles são a favor da repressão, no outro dia da liberação, e amanhã ou depois eu não sei o que eles vão fazer. Então o negócio é captar esse jogo estratégico e desmascará-lo. Olha, proibir a maconha é bom, mas é menos importante do que tirar essas pessoas da cena pública. Elas não merecem. Quem faz isso, como o Urbino Carta faz, não tem nenhum direito de se intitular jornalista ou formador de opinião, porque é vigarista mesmo. Ele está aí para enganar as pessoas, e só isso, e vive disso. E tira, vive de dinheiro do governo. Então, eu acho o mal que a maconha tinha que fazer, ela já fez. E eu acho que o pessoal fala muito de fumo passivo. Ora, nunca, nenhuma pesquisa jamais comprovou a existência do fumo passivo no caso do tabaco. Nunca. Mas de onde eles tiraram essa ideia de que no caso da maconha existe o fumo passivo? Então, os mesmos interessados na liberação da maconha fazem propaganda alarmista do fumo passivo com relação ao tabaco, onde não há fumo passivo, simplesmente. Nunca se comprovou, jamais. Não é uma coisa extraordinária? Outra coisa, os caras que fazem propaganda anti-tabaco são os mesmos que fazem propaganda para a liberação da maconha, do crack, etc., etc. Por quê? Eles querem mudar o vício da humanidade. Uma coisa notória entre os efeitos do tabaco: o tabaco estimula o raciocínio verbal. Quer dizer, o tabaco é o vício dos caras que se reúnem numa mesa de bar para conversar, falar, falar, falar, falar, falar. Então, o tabaco é o vício da era da democracia e do debate. Mas na maconha não há comunicação verbal. Cada um fala uma coisa, o outro responde outra, completamente diferente. Cada um fica preso numa bolha verbal, né? E daí vem um sujeito não maconhado de fora e manipula todos eles. Então, eu não digo que isso tenha sido, que tudo isso tenha obedecido a um plano, mas que certos poderes tiram proveito desse fenômeno, tiram. Quer dizer, é muito mais fácil você induzir uma galera de maconheiros a acreditar em certas coisas do que induzir uma galeria de fumantes ou não fumantes de tabaco. É isso. Se você ver aqui, o fumo penetra na sociedade europeia por volta de 1600, 1600, 1700, né? E ele se dissemina junto com a atmosfera de discussão pública, que vai desembocar ali nas grandes revoluções europeias, na República Moderna, etc., etc. Quer dizer, quando você pega a época da democracia no século XIX, todo mundo fumava, até 1950. Quando você vê ali no Tribunal Nuremberg, todo mundo, puf, puf, puf. Agora, você pega o Tribunal Nuremberg, dá um cigarro de maconha para cada um, os carinhos estão lá até hoje. O Dara, eu não sei o que o cara fez. Você está entendendo? Então é isso, gente. Tá bom? Divirtam-se. Até a semana que vem, muito obrigado.